que só ela não vê. Como encanta com seu corpo que dança. Como encanta com seu corpo que dança. Ela se desenhando no ar. Imagina que todo mundo é assim como ela. Que é fácil virar pássaro, virar chama. Ela pensa que é atriz, mas é bailarina. Que só ela não vê. Como encanta com seu corpo que dança. Como encanta com seu corpo que dança. Ela se desenhando no ar. Imagina que todo mundo é assim como ela, bela. Que é fácil virar pássaro, virar chama. Todo mundo é assim como ela, bela. Que é fácil virar pássaro, virar chama. Um dia, se tiver coragem, toco nela sem ser com os olhos. Um dia, se tiver coragem, toco nela sem ser com os olhos. E se tiver